2 horas e segundos, quantos dias? Quando penso em te ver, o corpo arrepia. Um beijo colado, um abraço apertado, que de segundo a minuto vou ficando apaixonada por você. Troquei de profissão, amor de ladrão. Artigo 57, eu vou roubar teu coração. Trocou de profissão, amor de ladrão. Artigo 57, ele roubou meu coração. Coração, artigo 57, eu vou roubar teu coração. Coração, artigo 57, ele roubou meu coração. DJ Gilvan. Horas e segundos, quantos dias? Quando penso em te ver, o corpo arrepia. Um beijo colado, um abraço apertado, e de segundo a minuto vou ficando apaixonada por você. Por você. Troquei de profissão, amor de ladrão. Artigo 57, eu vou roubar teu coração. Trocou de profissão, amor de ladrão. Artigo 107, lhe roubou meu coração. Troquei de profissão, amor vira ladrão. Artigo 57, eu vou roubar teu coração. Trocou de profissão, amor vira ladrão. Artigo 57, ele roubou meu coração. Coração, artigo 57, eu vou roubar teu coração.